Esse é o gigante Crocodilo Prime, o animal toca tudo do Pará. Tá na hora de gravar esse CD, meu irmão. Pra começar, no Porto de Marés. Olha a música, olha a batida. Lá vem música de Mordiel. Meu parceiro DJ Dieguinho, homem da R.A. Boutique, já aqui com a gente, é o gerente, tá na área! Do que gole! Ricardo Rios e Lorena, já aqui, ó! Olha o Cristiano Ronaldo paraense, já muita onda esse bicho! Esse doida, meu. Bora, burra! Júnior Pereira, toda a galera aqui comigo, um abraço! Banda Amazonas. Do jeito que tu gosta, Mauro. Vamos lá! E o quê? Foi como um ano e um segundo, seus olhos negros, luz no escuro, e o sorriso à flor da pele. Florian do Rock, ele Marcelo do Rock também por ali, ó. Pituca da Ponta, Pituca! Seu amor, ao lado. Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. Meu amigo Pichula. Te procurei. É igual Pichula, tu é. Nunca mais te encontrei. É esse, ele está na área. Grande Pituca da Ponta. E o que? Onde eu vá me acompanhas, e nas tempestades me acalma, e eis um sonho de prazer. Oh, oh, oh, oh. Tira, prazer. Tira, tira. Alô, Alisson Silva, Deco Almeida também, aí Deco, tá comigo, só de boa. Te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Patrese. Um jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. E o que? É uma fase vaga. Olha a Cauane, só de boa. Ela só quer brincar. Aniversário de mercenário. Para você e mim. Segura, é rock, rock. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci. Um abraço também, Soares. Espaço Náutico. E a sua esposa, Ruth. Aqui, um abraço. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Sem parar, o baile do Patrese. Baile do Patrese. Bora então! Daqui a pouquinho o bagulho doida na pressão. Enquanto isso, vai amando. Desde quando vivo você chegar. É o baile do Patrese. Patrese. Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Só, filha, só! Só o quê? Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. E o DJ? DJ Patrese. É tudo aquilo que eu sempre imaginei. DJ Patrese. E com mau som, tocando fundo forte. O top voz. DJ do Pará. O que vou fazer? Toca pra mim, bom som. Não deixa eu Marian, morrer. É o rebelde. E o Richard, eu quero com você. Jay Richard. Um grande amor. Opa, Mônia, não. Toca pra mim. Toca, toca, toca. Toca pra mim. Toca pra mim. Hugo, Ubi, né? E a sua primeira dama, a Pamela. Ana também na retaguarda. Aquele abraço. Com você e ver um grande amor. Toca pra trás e mais uma, não adivinha? O baile do Patrese é bagulho doido. O gerente Murilo que gosta. Bora, Murilo! Pra se ligar! O Edilson Edilson, Branco. Eu vou. Junto com Ciclone, eu sei por ele eu vou me apaixonar. Junto comigo você vai. E o quê? O Edilson Edilson, você vai. Um vinho de sucesso. O Manguinha também da Xerox. Tamo junto, moleque! Como é que é? Dá no porto, meu irmão! Meu parceiro Rafinha também, dos humildes. Bora, Rafinha! É nóis, moleque! Recorda! Marcante! Assim, ó! E o quê? Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei minha felicidade em outros beijos. Meu parceiro Dark da XP. Agora Dark. Dale, garoto. Eu te amo. E o Deco Love. Me arrependi. Vai te matar. Aprendi. Mas volte pra mim. Vem me amar. Eu te amo. Te desejo. Aquele abraço, Mimi, a você. Aqui do Patrese, garoto. Patrese. Meu amor. Diz. Estou sentindo sua falta. Também sinto muito sua falta. Vem correndo me fazer feliz. Então vem, então vem, então vem. A primeira vez que eu te encontrei. Bora, Ellen, bora, Ellen. Me apaixonei. Como um sonho porra. Vem dançando. Brasil, não vem, não? Já falei. Olha a ressaca, né? Eu te quero. Então vem. Vem me amar. Você sabe que eu também te quero. meu top do Pará. Agora! Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Tá no berço hoje, né? O que bem quer. Meu parceiro Rafinha dos Humildes, ele que tá no berço. Tá comemorando aqui no Crocodilo. Parabéns, Rafinha! Tamo junto, moleque! Crocodilo. Agora! Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como que ser tua mulher. Bora lá então! Aqui no Baile do Patrese. Já tá. Essas músicas aqui. Fudizinho, ó. Comprou até um balde, meu irmão. Pra beber, olha aí, ó. Ele chora nessa aí. Meia vez um balde se desgraçado. A gente vai até 4 da manhã, fecha aqui no porto, papai! Até 4! Prepara os pacotes, Murilo! E o que, Orlando da Nai? Seu filho Thiaguinho CD! Direto do Rio de Janeiro, da Belém do Pará, a esposa do Breno Brasil. Bora, Carol, bora, Carol. É a cabelo de fogo do animal. Então bora pra cima. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Aqui, bora! Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. No gingado, no gingado! Acho que foi tão superficial, acho até normal, um arém. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. E agora? Segura! que é mesmo. Agora eu quero fugir do que lê. São Paulo, eu falei Rio de Janeiro. Eu sei que é uma das celebridades, era, mano. Nunca vi pra Belém mais. Abandonou o Breno. Trouxe nem meu presente de lá. Desgraçada. Desgraçado. Se desgraçado aí, quase eu apanho ontem falando isso aí. Foi, tonelada. Não consigo esquecer aquela noite que passamos e minha vida marcou demais. Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim. Prometo que pra... Meu parceiro Drone do Barreiro também! E aí, Drone? Olha o Miguel, seu parceiro! Olha o Miguel, olha agora! Ao som do poderoso envolvendo o salão. É o som que agita a multidão. E o quê? A espaçonave me cantou, me conquistou. Ao decolar me faz viajar. DJ Gilmar a comandar o Ruby, que é um show. Bora que bora que bora! Vai! Sempre machucando, meu irmão! Variando o rock! Olha o Marcelo do rock! Olha o Pituca da Ponta! Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. O Thiago Taik também, essa primeira dama. Olha o Taik! Essa moleque considerada aqui no Gigante. Hoje eu decidi que vou lutar. Tem que dar valor na sequência também. Bora lá! Assim, Alice e a Beatriz. Bora, Alice! Bora, mulher! Chega de chorar. Papai tá aqui, mas rola. Fala, compadre. A filha também, GDS. O Digo também. O Digo, tá comigo. Me contaram que estás arrependido. De vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade. Um abraço também, galera, pois da R Multimarca. Vivo mais cedo. Aqui presente com a gente. Sei que posso. Um abraço aqui, ó. Só não sei como é que eu posso reagir. R.A. Boutique! Recebeu mensagem. Bota no telão! Ela diz tudo que eu sinto e falo quanto R.A. Boutique! Fechado com o baile do Batreze! Empresário Anderson! Hoje pedir que não esqueça. Sucesso total, papai! Festa, se é de divina! Momento está... Vamos pra cima! R.A. Boutique! Fechado com o certo! Do que Gold na parada! Pois é só uma guia de fogo e a GDA pra me fazer te esquecer. Sensual, a explosão contagiante do momento. A batida! A batida, vem! Meu parceiro Bruninho tá comigo também! Arrepia, vai, vai! Meu parceiro Leque tá comigo na batida, vai mira, vai mira, vai mira, vai mira, vai mira, vai mira! Carne no telão também! Fechado com o baile do Batreze! É o açougue número 1 do bairro do Jurunas! É a Jurunas Carne! Foi mais um dia! Empresário Netinho. É Netinho. É juro nas carnes, meu irmão. Fabrício também. Bora, Netinho. Já nem sei o que fazer pra você voltar. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Fala, filha, filha. Machuca, machuca, machuca! Bora, Redley Malucão, empresário Redley Malucão também na área! A Brena, a Beat, a França também, a Juju, a Luana, a Tamires, seu esposo também, o Christian, aqui ó. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E o quê? É a cantora, né? Me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. E agora, e agora? Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas. Bagulho doido. Agora! Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o dar trazer você. Ai, ai, vai, vai, vai. Não, vai bem ali, ó. Tá pegando pro teu lado, bate uma foto, pô. Ele disse que me amava. Me deixaria. Tá falando serrote. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. É? Já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos. Barbearia da Vila. De você é a hora que dá o grau no visual do Batreze. Barbearia da Vila. Beijo. O talão. Você me merecia tão pouco o meu amor. Dizem Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse o fenômeno, estou gamada de amor. Dizem Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse o fenômeno, estou gamada de amor. Dizem Maldini. Ótica Penélope Charmosa é a nova parceria fechada com o Baile do Batreze. É a ótica Penélope Charmosa. Vamos pra cima, vamos lá, Brena. Pra cima, bota no telão, nenê. É a parceria mais nova com o Baile do Batreze. Vem dançando. É a ótica Penélope Charmosa. Deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. E agora? Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. A GDS, bora, Mauro! O Thay. E aí, Thay? Beleza? Tranquilo? Vamos pra cima. Venha me fazer feliz. Será que mente o teu? Vai dançar, ele. Vai beber, vai beijar, vai namorar, vai coisar. Hoje é o dia. Toma mais uma. Arrepia. Ai, ai, ai. leitura labial tá cruel. Tá passando o Thiago, a Gabriela também. Aí, Gagá! A Liz também, o Claudinho. Escute a minha voz. Aí, Paulão, a Bia, a Nalda também. Bora, Michel. Agora, vamos. Longe de você, juro, não consigo. Só mais uma chance, vai. O Frito Películas e Acessórios. Como é que é? Ele vai botar película lá na minha bike, esse engraçado. Vamos nessa, vamos lá! Por onde quer que eu vá? Olha o pudim, tá de rock, moleque! Você me enlouquece. Fortíssimo Júnior da Pedreira! Olha o ciúme do Leonan! Toma mais uma, toma mais uma! Vira na batida! 3, 2, 1, vai! Você, Raíssa, aquele abraço do Patrese. Patrese, é a senhora. A hora é essa, dança comigo, meu amor. Que onda é essa? É o Super Pop dando um show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão, então cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa nela e vai, cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa nela, vai, cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Tá doido, é? Não tem não, porra, sou sincera. Quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Pra cima, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Marcelo. É pra mulher. Se liga no bagulho, vai. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de faz enlouquecer. E aí, meu amor? Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Ao mundo inteiro vou dizer que nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração. É o baile do Patrese. Feliz nessa paixão. Pra cima! Facebook, meu irmão! Bota no telão aí, nenê! É a Ria Boutique! É o nosso empresário Anderson! Fechado com o baile do Patrese! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Nasceu pra mim, meu assim coelho. I love you! O bando virou, meu irmão, muito tempo! Vai! Pra se ligar! Empresário Eric, sempre aqui, ó. Saca praia. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado. Juju, rei do camarão. Tipo, nossa... A Luana Tamires. O Chris também, diretamente. Meu amor, me diga onde está. Garota Pera, de Maranhão, pode crer. Sorrindo a me olhar. E o ar, e eu respiro, eu cheiro dele. Habilidade! Lembro tudo que a gente viveu. E eu te ver. Bate forte o meu coração. Verdadeiro corpo, desejo e paixão. Marcelo do Rock! Olha aí, ó! Aí, Mazoca! Aquele abraço do Patré! GDR, galera do rock no telão também! Quero, mas você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Pra sair, pra curtir! Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe, o som vai rolar. Hoje e aí, malucão? Cadê ele, malucão? Com a galera do rock. E suas pulas ao lado. Sempre. E na batida do Dona Valéria. Olha o professor Gela também por aqui, ó. E aí, Gela? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. E aí, Dudu Pração? Grande Dudu. Sim, é meu quarto, sem você é o meu. O empresário Domes do Depósito também, aí, Domes. Pedi outra vez. O quê? Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Ah, não! Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. E o quê? Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, fui o combate. A combate, toma! Aqui no Baile do Patrese. É Porto de Marés, vambora! Meu amor, vou encontrar você no Mega Príncipe. Um abraço meu, Luizinho, aqui presente com a gente. Um abraço a você, Luizinho. Tá curtindo, marcante. Está na área. Aí, Ciro! Aí, Loura da TJ! Toma que toma que toma! Vai, vai, vai, vai! Pra se ligar, meu irmão! Bonita aí, cara. Tá valendo. Tudo bom, tá na área, meu irmão. Esse é parceiro. Vamos lá. Ainda não entendi o que fez você partir. Olha o gordo da tartaruga, o homem do Sagitário também. Ah, um abraço, garoto. Robinho Heineken. Aqui em Brasília com a gente também. Vem de frente com o animal. Então vem, vem. Mimi, a Luana, beijão. Uma vida passar sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? E pra vir a mãe? Daquele jeito no porto. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. Um pito te vou declarar. Só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Dá de bombom, dá de bombom, dá de mulher. Também o Júnior. Olha o Chico só. Aquele abraço. Para o Pebas também. Aquele abraço aqui, ó. Sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que eu olho faz lembrar você. E o que? E o que? É no porto! Te amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que eu vou fazer se não tem solução? Porra, vai. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois. Isso é muita falta. Diz que não vai. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Tudo meu amor. De sucesso. É gerente Murilo, do jeito que tu gosta, né? Aquele show, hein? Já sabia que não me querias. Amor. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Tem binoca, tem binoca. Promessa que não se cumpria. Equipe XP. Ele gosta. Pega agora. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura. E o que? E o que? Não terá um fim. Porque me deixou. Não vai! Agora eu sou CDC. Sempre CDC. É. Bora que é o baile, o baile do porto! Oh! conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Então fala! Minha vida, eu tenho sorte. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Agora! Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Toma no batidão, no batidão, no batidão. É uma atrás da outra. Vem, vem, vem, vem. Um, dois, três, mais uma. Acabou, acabou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Dade, dade, dade, dade, dade, dade. Aqui no Baile do Patrese. O gerente Marcelo Duiz, lá do Ponte Conveniência. Aí, Marcelo, vamos lá. Tudo aconteceu. É, meu gerente. Um uma folguinha hoje básica, né, pai? Parecia um sonho. Uma na manha. Mas quando acordei. Bora, Felipe Cadeirão, eu te chamei na área. Seus mão pra cima, mão pra cima. Me apaixonei. E o quê? E o quê? Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Pituca! Chora, desgraçada! Vira! Queria falar desse amor, das nossas loucuras. Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois ligamos amor. E o que? E o que? Juro, tudo o que falo é da boca pra fora, a raiva do momento. E a verdade é que Clebinho Melo, o meu Vicente, Samara Cacho, meu pensamento. Tudo aqui, ó. É o baile do Patrese. Patrese. Agora! Tudo que eu quero é te amar de novo. Te sentir, ter você aqui. Pra se ligar. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Porque te ver tão longe dói demais, não faz. Te amar me faz tão bem. É a cantora, mano. Eu te quero só. O Verena. É, Verena. Parto o mundo. A velha guarda do gigante. Tudo que se. Ô, Jéssica, como é que é? Faço essa canção. E aí, muralha? Pra você, meu bem querer. Tá no ponto, vai! Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem amar. Eu me lembro de tudo que. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem amar. E aí, Glauê? Aí, com a gente também, um abraço a você. Para o Leonan. Leonan, dois humildes. Olha o sorriso. Tudo que eu quero é te amar de novo. Te sentir, ter você aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Agora! Com um simples olhar, eu me apaixonei. Ô, Luz! Chegando junto! Ei, Paulo! Entre você e eu. Olha o Maílson, família Rockson! Homem do Carreirão, chegando junto também! Segura! Minha luz envolver. sol aquecer. Entreguei a... Daqui a pouquinho, é nome pagode também. Fecha até 4 da manhã e o bagulho doido, vai! Sempre te amarei, amo pra toda vida. Você me faz feliz, nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão. E o quê? Por você, sempre te amarei. Apagado, apagado, apagado. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Bora, bora, Bill! Tudo que o show vai começar. Apaga tudo. Apaga tudo que o show vai começar, começar. Apaga tudo que o show vai começar, começar. Apaga tudo que o show vai começar, começar. Vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Vai começar o bagulho do lado. Toma que toma, que toma, toma, toma, toma, toma, toma. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão, vai. Tá mil grau, tá mil grau. Agora! Tá mil grau, tá mil grau. Bora lá, vai! As pique tem doida, as pique tem doida, doida. E doida tudo, e doida, e doida. As pique tem doida, doida. As pique tem doida quando tô no grau. As pique tem doida quando tô no crocodilo. É no Porto de Marés e o bagulho doido. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Dona, dona, dona, dona, dona, dona. Tá mil grau. Dona, dona, dona, dona. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do croco, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. Vira esse bagulho, vai! Vai pra cima, meu irmão! Aí, Gonzaguinha! E aí, Tuninho do Juru! Humildes também, e aqui presente pra gente, detonando muito show. Bora Richard, bora Rebelde, a equipe é Rebelde, só de mal, pra cima, vamos lá. É chupitel, é chupitel, é chupitel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dieguinho, te esconde, engraçada. Você partiu no coração. Seu Jay Dieguinho. Esse pra todos. Vamos derriar a boutique. Tá com o Tiongo. Duque Golden, Duque Golden. De mudadas não ia andar. E o quê? Agora veja só. O jogo virou. Ah, virou muito tempo. Bora! No ponto que pudesse mudar. Que viria me amar. Então tá caqueado no gingado, caqueado. E só quem tá feliz, só quem tá solteiro. Joga tudo pra cima, pra cima. Toma ali deitada, toma ali deitada. Bagulho endoidou, bagulho endoidou. E doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Como é que é? O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, posso fugir de você um pouco. Toma que toma, que toma. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha. E vai mexendo uma bundinha. Uh-huh. Quase chegando em casa e sei que... Ricardo Chitou, minha mãe pra cima. Já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá? Olha o Igor do Posto Rana, vai! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E eu quero ver! Rock doido. Minha culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doido, bagulho doido. E aí, então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho. É muito cadeado. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Você não, não tá me ajudando. Só se compre. É do jeito! Fumando, fumando, é do rock, bora Marcelo! Segura! Os perreque é tchau, pra inveja é tchau, tchau, tchau, vai, vai. A carguinha também, já comigo! Tchau, tchau, tchau. Os perreque é tchau, pra inveja é tchau, tchau, tchau, vai, vai. Os perreque é tchau. Meu piro, piro, piro, piro, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, meu tiro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega. Só não pode parar o paredão, só não pode parar o paredão. Opa! Só não pode parar o paredão, não para. Só não pode parar o paredão, só não pode parar o paredão. Só não pode parar o paredão. Não para no ponto! Já se liga, vai! Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tudo dominado no ponto. Toma na pressão. Empina essa bundinha, empina essa bundinha, empina essa bundinha, empina essa bundinha, empina essa bundinha. 3, 2, 1, agora! Tá meio grau, tá meio grau. Tá bem, tá meio diferente. Tá meio grau. Tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, e doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, cheiro de perfume bom, tu tá no coco, pra se ligar, tu tá no coco, DJ Patrese tocando, tu tá no coco, e os aí, Marcelinho, senta, vem sentando e rebate. Tu tá no corpo, vem. Tu tá no corpo, vem. Tá no corpo, vem, vem. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Sem conto, sem conto. E aí? DJ Lohan que tá tocando. Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pro croco. E aí, pô? Aquele velho amigo que chora pela ex. De gaça. Aquele velho amigo corno. O croco tá pressão, o croco tá pressão, o croco tá pressão. Olha o Igor do Posto Rana, doidão! Bora Davi, bora Davi do setor, meu irmão! Bagulho doido! O croco tá pressão, o croco tá pressão, o croco tá pressão, o croco tá pressão. Tá pressão, bagulho, já já! ficou safado, ficou cachorra e não quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão, Felipe Lopes, tipo cru que ela virou moleca doida. Agora é Aure, DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna dele. Para Robson, fugitivos. Xereca, vou de quatro no caralho. Eu por cima e tu por baixo, caralho. Toma! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota tudo nela. Bota tudo nela. Também é a Samara, é o casal Laide aqui com a gente. Claro. Seja bem-vindo aqui no Gigante. Gigante Crocodilo Prime. Esse é Gigante. No meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu te... Olha o Balsa, se considerar, hein, Balsa? Tio Bolão também na área. Olha o Balsa, tá de boa. Tá no setor, Balsa. Como é que é? Você vai me perder, tá na hora de pensar. O mundo tem um passado. Me disseram qual foi o pecado. E o quê? Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. É desse jeito. Vem na moral. Bora humildes, como é que é? O Delmo do Rock junto aqui com o Grosso, para mandar, segura! DJ Lohan que tá tocando. Toma, toma, toma, toma, toma.